fue mi damasa. Yeah. Mil fitas, mil corres, um milhão de sonhos pra realizar. A vida te sacode se você não se arrisca a buscar. Faça por merecer, faça acontecer. A sua vitória, quem faz sua história é você. Se juntei com meus amigos e saiu mais um hit. Oh não. Trancadão no estúdio, boladão de haxixe. Yeah, yeah. Só sintonia e paz, tranquilidade e mais. Nunca vou deixar os meus verdadeiros pra trás. Só me multiplicar, nossa firma muito rica vai ficar. Oportunidade única, papo de fortuna, sobrenome rico e brinca de lucrar. Nós assalto e fode, quem pagar de lock, pronto pra tirar. Diamante da lama, as casas de show em flama. É só vir com muita grana, se for pra confirmar. Vou vencer. Eles que não acreditaram vai me ver lutar. Nessa guerra louca eu tô louco no poder. Desfruta. Para na minha reta, mosca vem pagar pra ver. Vai voltar. Hey, yeah, yeah, yeah. Vou vencer. Eles que não acreditaram vai me ver. Cita que eu nem lembro mais. Os que falaram que eu não ia tá lá. Um vira-lata nessa que caiu a máscara. Pode pá, por mim tanto faz. Foi mais um motivo pra eu ir atrás. Se eu conseguia é porque eu vim atrás. Eu fui sagaz e cê vai lembrar o cheiro desse ice. Tosse na fumaça desse som, bro. Hoje eu vim de bondão, eles não me encontram, oh. Antes era busão, de skate gorro. Salve família vadios, por eles eu morro. Salve Rick, Kevin, PH, bra. Só os vira-lata, 4M da Márcia na até a praga. Flagra, metralha na banca. Se for comigo essa missão não para. Mano Zap, da Massa Clã, 4M, é o rap, é o funk. Tamo junto, caralho. Eu vou vencer. Eles que não acreditaram vão ter que me ver lutar. Nessa guerra louca eu tô louco no poder. Desfruta. Para na minha reta, mosca vem pagar pra ver. Vai voltar. Acreditaram, vai me ver lutar. Nessa guerra louca, eu tô louco no poder. Desfruta. Para na minha reta, mosca vem pagar pra ver. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu vou vencer. Eles que não acreditaram, vai me ver lutar. Nessa guerra louca, eu tô louco no poder. A mosca vem pagar pra ver, vai voltar. Eles que não acreditaram vai me ver lutar. Nessa guerra louca eu tô louco no poder. Desfruta. Para na minha reta, mosca vem pagar pra ver. Vai voltar. Hey, yeah, yeah, yeah. Eu vou vencer. Eles que não acreditaram vai me ver.